coração, tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder. Hei de atravessar descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá descansando no poder de Deus. Descansa.